Golfo 1864. 1864, repórter checando. Contra a 36. Azul 2714. Voyage Retorno 30 graus 099, autorizado pelo Hospital 0. Vivo Fuso 190, voo 962. Voo 156, decolou de 49, controle 119, decimal 35. 935, 156. Para o táxi, 3295, temos 164 a bordo, 4 horas e 10, galeão. Ponto espera 1895, ajuste 63, boa viagem. Pega a BR da Azul, ponto espera 1895, traço 3895, boa tarde. Ciente, reporta na MT. Confirme o problema de Flamengo? Continua a aproximação, reporta quando para remetido Lima de Flamengo. Gente, a intenção é arremeter na DA, Lima de Flamengo. Juliette 864. Ponte espera, campo azul 2, 7 4. 7 no 4, Lima, tempo estando 0. Número 2, solo 5 0, direita solo 2 e mesmo 1. Direita e 1, obrigado. Azul, 2714, 130 graus, 089, autorizado a colar pistola 0. 2714, ligue de volta. Salvador com 1162. Salvador com 1162. 1162. Negativo, contato com o solo 219. Escuta, 1219. Alfa, reposta de GS por 1162. Pode correr a porta, a porta do sol, eu fico até dentro. Bom dia, o 3895, ponto 0, 0, 0. 3895, bom dia, vou ter ponto de pera guardando. Onde era? Lima, uniforme tango, V1, 40 graus, 09, a porta iniciando a remetida. Gente, vai tomar na remetida Lima, uniforme tango. Azul 27 no 4, decolou 52, controle 1, 9, 135. 3935, azul 27 no 4. Hidrata aberta, fora do solo, já comprou a sul, 500 pés. Hoje, fora da ponta, autorizado o cruzamento, hidrata aberta, aguardando o cheio. Autorizado o cruzamento, visão coronagem, na final, hidrata aberta. 3895, ali mantém, estando zero. Ali mantém, na mantém, 3895. Repetindo, limpo uniforme tango para circuito para 17 agora. Limpo uniforme tango, curva esquerda, ponto, aguarde. Autorizado ingresso na perna do vento da 17, guardando para girar a base. Gente, autorizado da presente curva, perna do vento da 17, aguarda para girar a base. Lima uniforme tango. Uniforme Tango autorizado final, reporte final do checado. Autorizado a final, reportando a baixada de checado Lima, Uniforme Tango. Autorizado a colar, pistão 0, retorno 30 graus, 109. Linha, filha, qual o 0329? Vitória até a delta, já cruzou o leite, então 10. Sente, mantendo por outro lado, topão, controle 1, 9.35, Vitória até a delta. Tomará controle, Vitória até a delta, grato. E o uniforme, então, chega a 30, 130 graus, 109, autorizado 12, pistão 7. Baixado, checado, autorizado, pouso na 17, Lima, uniforme Tango. Zero, me aguarde só um minuto, vamos checando seu plano com a IES. Gente, aguarda só um minuto. Força Aérea 2016, o Pioneiro 16. Ele está pronto para cópia. Salvador Brasília 260, foi o voo 17. Decola pista 90, curva direita. Sai da Força Transição Alefa. Controle 1, 9.35. Transponder 5122, o Pioneiro 16. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Juliette, Romeu Vitor, estabilizado, minha LFA 10. Juliette, Romeu Vitor, continua a aproximação de Romeu Vitor. 9, direita, solo 219, foge. 1219 agora, chamé 6200. Eu chamei 6200, vamos na sua escuta. Chega o trem de posto, autorizado posto, pistão 0. Gear down, get on the route, down, autorizado posto, baixar e travar. Solo 02, solo 21, let's small log. paciente, era para ter reportado antes da Juliette, não era para ter ingressado, ok? Já que ingressou, chama as torres 1895, até para conseguir até o cruzamento. Salvador. Boa tarde, Azul 4463, informação Romeu. 4463, Sancho da Chacota, prepare Adael, ajuste no 013. No 013, Adael, 4043. Autorizado em Ilhéus via Golf 677-180 direito. Saída Coral, decolada na zero direita, 5426, código 11935.1. Autorizado em Ilhéus via 180, Golf 677, decola saída Coral. Estou na zero, primeira curva à direita. O 5426 transponder, o controle 119-135, azul 4463. Rádio Pioneiro Nono. Nono para você. Autorização Galeão 2000. Autorizado Galeão via Zulu 44. Eu também não entro. Maricá, o restante conforme, nível 260. Na saída Dael, Leda e Dev. Decola da 10 direita, código 5424, controle 11935. Autorizado Galeão, Zulu 44, Macaé, Mostra Conformado, Dael, Leda. Pode confirmar o código de transporte? 42. Autorizado voos distanciais, Galeão 09, 809, 0 graus, 092. Autorizado, pelo que se ofrece, e agora? O 424, primeiro no 1, direcionado. 2935, só não bate o que está procurando. Direcionado. Já é bota a propriedade. Só o Salvador, uma boa tarde. Poxa, é 624 com a informação, morreu? Você é disponível com certeza no nosso plano para o Rio de Janeiro, tá? Tudo bom? Confirma a aeronave, o Oxalé 6254. Ah, então. 254 livre, confirmando, autorizado de Salvador para o Santos Dumont, Rio de Janeiro. Via Pesuru 44, aldeia, distante conforme, 360 nível. Da Elida Bidev a saída, decola da 190, direita, código 5454, controle 11935. Autorizado para o Rio de Janeiro no 360, a 544, aldeia, após a nossa rota, decola da 190, com uma direita, da Elida Bidev, André 454, controle 9, 9. Correto, chama pronto no 09. Era pronto, o outro é de espaço. Fazer o 4463, gate 1, puxa de estacionamento. Confirma, é o 4463? Afirma, 4463. No 01 tá livre, chama o táxi. Chama ali, táxi, 4463. Falou, bom dia, voa no 864, autorização, Marcel. Voa no 864. Para Maceió, autorizado via Conde, Propesul 17, Orago, restante conforme. Saída, Uca, Jamo, Aracaju. Uca, Jamo, Aracaju, nível 350. Decola da 90 esquerda, 5440, código 11935, controle. E autorizado para Maceió via Conde, Propesul 17, Orago, a saída... Uca, Jamo, Aracaju, Santa 350, decola da 10 curva esquerda, transponde 5440, controle 1935, voo no 864, no gate 5. Correto, chama a frente. Parece. 2067, autorizado para Guarulhos. 2067, autorizado Guarulhos, via Pesolo 10, pai, DCT 1 bar, distante conforme. 360, nível da Aero Linha da Morte, para saída, decola da 190, direita, 5460, código 11935, controle. Autorizado para Guarulhos. A Pesolo 10, tira aí. Você tem um baixo, é só conforme. Nível 360, da El, Leia da Morte, roda 10, conclui a direita. 5460, transponder, sinal 35, controle do gol 2067. Salvador, muito. Passou 10 o gol 2067. Sim, chama pronto no 10. Portão 3206, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, portão 3206. Taxi Azul 4463, alterna Salvador, 2 horas e 40, 121, 121 agora. Deita Índia, Prospera, turno 8, décimo 95, ajuste no 0, 1-2. No 0, no 2, direita Índia, Prospera, turno 1895, Azul 4463. Delta, no zero, irmão. Sérgio, quanto ainda o vendão no zero, já está dando? Prefiro, vai passar. Salvador, eu vou 864. Portão 5, para o suspeito, para essa. 864, aguarda só um minuto. Salvador, boa tarde, Oxana Herminha 213, quem tem informação Romeu? Por sua autorização, Galeão. É 213 para o Galeão, autorizado via Open November 857, Moço, restante conforme, nível 360, na saída da El, Leta e Rumi. Decola da 10, direita, código 5421 e controle 11935. Oxana Herminha 2. Quando você autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola dando zero com curva direita, perfil da El, Leda e Rumi. Seu controle 11935 e o transponder 5421. Oxana Herminha 2, como 3. Coiato chama pronto, portão 3. Chamarei, obrigado. No 05 está livre o 1864. Livre no 5, gol 1864, camarada Taca. Juliette Bravo Delta, pode descer para 1.010 na perna, vamos? Afirmo, Juliette Bravo Delta, está autorizado por cima no posto para 90 e guardando para girar a base. Pode ser, amigo, aguardando para girar a base, 1.0, Bravo Delta. Xelé 6356, solo 26, direita solo 229. Sobre Salvador, eu vou 4463, espero que você não vai. 4463, vou manter o posto para guardando. Decola da intercessão, pioneiro, vai chamar 2, 2 mais 5, né, hotel? Decola 6254, 09, puxa 30 graus, 089, 0, 12, pistando 0. 7, letra de posição 90, azul 4076. Trabalho na chave travada, dá 1-0, o Juliette Bravadão. O Alex está livre, já deu. Pagando. Fogão 1-8-4 para o TAC. Com 1-8-4 a bordo. Autonomia 2 horas e 4 minutos. Alterna João Pedro. Confirmação TLB 1-8-4. TLB de 1-8-4. Aguardada a passagem ao Airbus da Oxané, 318 à sua direita, após, até o ponto de com o número 2, 295, a gente não vai no Airbus. Da passagem ao Oxané, faz até o ponto de espera, 2295, 10, 12, ajuste para o 1-8-4. Azul 4076, lembrando aqui. 4076, Alfa, reporte S2 Juliette. Alfa, reporte S2 Juliette, 4076. Salvador, muito boa tarde, o 2771 de azul no localizador. 771, ou continua a aproximação, o João Maria está livre. Companhia Leandro, que tem mais. Pode procurar o 030, direito ao solo, usando o small 9. Azul 4076. Juliette, portão 08, está tentando nada da chaleca, está no 09. de Leste 08 até do Ocean Zero. Do Tibete, azul para o 08. Bom dia, Alfa Tango, Quilo Lima. Quilo Lima, bom dia, reporta sinal 3 milhas, previsto 360 para a esquerda. Gol 2067, 153 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno Galeão. Seguiu pouso no 7 Lima. Índia, posso esperar turno no 8.95, Alexandre 0 no 2, como número 2, 2067. 7, 4, Índia, não posso esperar 2.95, obrigado. Boa. Alexandre 2.4, pode esperar pronto. 2.4, pode início do voo, ali mantém-se no 0. Pode início do voo, ali mantém-se no 0, 2.4. 4238, controle 1 no 9.35. Pela 35, 864, boa tarde. Rio Lima, 738, confirmando autorizado da Treco, 4, com corte de frequência. O gol 1962, Juliette Porto 07. Juliette Porto 07, 1962. 4, 100 graus, 109, 0 decolagem, estando zero. 4, decolagem, 1090. Guarda da aeronave da Gol, autorizado controle no pátio, Lima mais Quebec, na Quebec chama turno no 8.95 para o cruzamento da 1.7. Isso, essa guarda da aeronave da Gol.